Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quarta-feira da Leitura em Dia, seja bem-vindo. Hoje temos mais um romance de um autor português. Chama-se Nelson Quintino, é o autor de Bordel Português, uma edição da Divina Comédia. A moderna escrita portuguesa, de vez em quando, apresenta-nos assim surpresas daquelas de deixar água na boca. Nelson Quintino, a única coisa que diz aqui, ele nasceu em 1973 e, ao contrário de outros escritores que aterram neste mundo da literatura e dos livros, não tem cão, não vive na zona saloia, não é marketeer, não é promotor de publicidade de quem quer que seja, pelo menos não o assume, pura e simplesmente nasceu em 1973 e a Saúdes, de facto, a Divina Comédia apresenta aqui, para início de espera-se de carreira literária, ou pelo menos no mundo da escrita, um romance de alto lá com ele. Ao contrário de muitos artistas da literatura que aí andam, também não é livreiro, nem nada que o pareça, portanto, pura e simplesmente decidiu escrever uma história sobre Portugal, os portugueses, é o país que aqui está retratado, a zona urbana percebe-se que é Lisboa, e de facto é Lisboa, e temos aqui três personagens realmente incontornáveis e inconfundíveis daquilo que é o mundo. Parece quase o mundo da revista à portuguesa. Henrique H. é assim uma espécie... Ele é leitor, gosta muito de ler, também é dado à poesia. É fácil de perceber que os portugueses também são muito dados à poesia e depois dá no que dá. Só que tem uma preocupação existencial quase também incontornável. Deus Nosso Senhor. Começa com discursos à volta da metafísica, tudo assim muito prosaico, aquele achismo também muito dado dos portugueses, eu acho que Deus será assim, e depois o enrascanço típico de um fura-vidas, porque ele é um contrabandista de chupa-chupas, é um taxista ao fim de semana sem carta de condução. É um despachanço de figuras realmente do submundo lisboeta que atrapalham realmente a vida de todos os dias e, mais do que isso, tem também um grande problema, que é um caloteiro empedernido, perde sempre ao jogo, dívidas atrás de dívidas e depois a juntar a este ramalhete de grandes problemas existenciais tem um pênis minúsculo. Como é fácil de perceber, enquanto se é criança, isto ainda vai disfarçando, mas chegando à idade adulta, sendo-se Maria Alva e engatatão, atraído pelas mulheres e pelo belo sexo, acaba por dar, de facto, uma grande trapalhada no dia-a-dia. Sofre uma epifania, refugia-se na zona saloia lisboeta, na zona de Odivelas, e aí, com as pessoas que o acolhem, simpáticas, o português típico de peito aberto e de porta aberta da sua casa, Henrique H. vai ser confrontado, de facto, com todos os seus problemas e mais do que aqueles que são imaginados da sua própria cabeça. Tem dois amigos que o defenderam até ao impossível, José Pendura Calmas, que é um antigo boxer, campeão de boxe e de matraquilhos, o grande carro que ele tem é também o seu grande amor, só que também tem outro grande problema, não dá o apoio necessário que precisa tanto à sua mulher, Mariana Frita, para juntar este triângulo maravilha. Gustavo Provisório, que é o Forever Young, o homem do culto da beleza, e depois outro grande problema, que é sobre a sua orientação sexual. São sócios os três numa pequena empresa, assim uma espécie de despachanço e de contrabandistas, sustos, murros e biqueirada, e é este trio realmente que vai fazer um retrato irónico, um retrato cáustico, mas ao mesmo tempo doce, hilariante e terno, deste país que tem um grande problema existencial para se entender a si mesmo. Este bordel português é realmente o bordel lusitano e grandes adjetivos poderiam ser colocados para a primeira obra e primeiro romance dentro daquilo que é o género do burlesco, do sátiro, do campo satírico. Nelson Quintino arrancou, de facto, aqui o melhor romance de 2013 até à data e desconfiamos bem que ninguém será capaz de fazer melhor do que este romancista. A única coisa que dizemos, leiam este livro Bordel Português, por favor. É uma obra de Nelson Quintino, obra de estreia deste autor, Bordel Português, editado pela Divina Comédia. Faz a leitura em dia desta quarta-feira.

Luciana Gimenez demonstrou todo o seu amor por sua cadelinha Lola. A apresentadora publicou em seu Instagram imagem onde aparece dando um abraço gostoso na pequena. Além dela, a apresentadora é dona também de Sofia. A apresentadora do Luciana By Night e Super Pop, ambos da Rede TV, a morena é mãe de Lorenzo, fruto do casamento com Marcelo de Carvalho e de Lucas, do romance com o roqueiro Mick Jagger. Sheila Mello comemorou semana passada os 6 meses de sua filha, a linda Brenda, fruto do seu casamento com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Sheila usou sua página no Instagram para lembrar a data e postou uma linda mensagem como legenda de uma foto fofa em que aparece com Brenda no colo. A imagem é toda enfeitada com graciosos símbolos. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Arnold Schwarzenegger foi flagrado beijando sua nova namorada em Santa Mônica, na Califórnia. O astro, que se separou de Maria Shriver em 2011 após 25 anos de casamento, levou a fisioterapeuta Heather Millian para um jantar romântico no restaurante no Hotel Fairmont. O casal foi fotografado dando um beijo apaixonado de despedida. Segundo uma fonte, afirmou ao site TMZ, os dois chegaram e foram embora separadamente. Juliana Didone está de casa nova. Ela está na novela Pecado Mortal da Record. A atriz pode considerar uma retomada na carreira após 2 anos sem fazer novelas. Leila Vergueiro é o nome da personagem de Juliana. De acordo com a sinopse, é uma mulher que gosta de desafios e de seduzir homens difíceis e até mesmo impossíveis. Foram artistas de sucesso, mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Aqui, no Canal 1, em De Tamiz a Yellowstone, fazemos questão de os recordar. Artistas que foram míticos nas suas regiões, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos da América. De Tamiz a Yellowstone. Às quartas-feiras, às 6:30 da tarde, aqui no Canal 1. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Nasci para ser ignorante, mas os parentes têm... Com que voz chorarei, meu triste fado? Água louca de ribeira, sem cavalgada, porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Eles estão feitos e nós também. No Canal 1 recordamos pedaços da nossa história jamais esquecidos, num programa onde nada foi deixado ao acaso. Venha connosco e vai ver que não se vai arrepender. Aos sábados e domingos, entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, estamos feitos, aqui no Canal 1. Música. em primeira instância. Pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, aos domingos, pelas 23 horas, no Canal 2 da Antena Web. Olá a todos! Eu sou Francisco e vengo desde México invitándote a que me escuches en este tu programa Reventón Musical, un espacio de música variada hecho para ti. Todos los domingos a las 8 de la mañana, hora de México, y a las 14 horas, tiempo de Portugal. Los espero en la señal de Canal 2, solo aquí, en Antena Web. Reventón Musical, aos domingos, às 2 da tarde, com Francisco, no Canal 2 de Antena Web. O trabalho começa bem cedo. Eles já estão reunidos e preparados para começar a fazer sair do forno os novos singles, para que às 6 da manhã sejam ouvidos pelos nossos ouvintes. Quem são eles? São a nossa equipa técnica especializada em singologia. Já percebeste? 14 em linha, de segunda a sexta, às 6 da manhã, só com as melhores e mais recentes músicas para ti, na tua antena veste. Alinhas? Horóscopo do dia, Áries, Touro, Gêmeos. Áries, de 20 de março a 20 de abril. Olá, e está na hora de você ficar sabendo quais são as dicas dos astros para hoje, quarta-feira, dia 25 de setembro de 2013. E eu começo falando com você de Áries. A tarde favorece novos contatos, a intimidade deve esquentar e a sua cor de hoje é o verde. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Falando com você de Touro, é tempo de repensar alguns hábitos. Abra seu coração para o seu amor. E a cor para hoje, Touro, é o preto. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Já você de Gêmeos, faça cursos de aperfeiçoamento. O clima 2 pode esquentar. E a cor para você é o roxo. E já já tem mais horóscopo do dia para você. Horóscopo do dia, Câncer, Leão, Virgem. Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. De volta com o horóscopo do dia e agora eu falo com você de Câncer. Não confie muito nas pessoas, a intimidade melhora no amor. A sua cor para hoje, Câncer, é o marrom. Leão, de 22 de julho a 22 de agosto. Você de Leão, é tempo de buscar aperfeiçoamento. A 2, desejo em alta e a cor é o branco. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Já você de Virgem, seja criativa e será notada. Faça novos planos com seu amado e a cor para hoje é o bege. E fiquem ligados que já já tem mais horóscopo do dia para você. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Libra, Escorpião, Sagitário. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Legal, voltamos falando com você de Libra. Fique atenta às chances profissionais, à aventura na paquera e a sua cor de hoje é o vinho. Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Você de Escorpião, faça suas atividades de um jeito diferente. Curta a intimidade e a cor para hoje, Escorpião, é o bege. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Já você de Sagitário, seja mais criativa e dará conta do serviço. A intimidade pode esquentar e a cor para hoje é o verde. E daqui a pouco tem mais horóscopo do dia para você. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Capricórnio, Aquário, Peixes.

De seu artista preferido. Duplex. Duplex. De volta a qualquer momento.